Bruno 590, reduza a velocidade para aproximação final e chame torre 118, decimal 95. Obrigado, até a decolagem. Bruno 812, acione identificação. Mantenha a proa de famoso para interceptar via bomba de Uno, desça para o nível de voo 050. ONU 812 após Bomed, programa sua navegação para Voaduna, desça para 2.000 pés, ajuste ONU 014, autorizado em aliança que rei da pista ONU 0, reforço estabilizado. ONU 812, copiou a descida para 2.000 pés, autorizado em aliança que rei da pista ONU 0. Eu ativo após Bomed. 9074, a sua identificação. Mandeça via Romed 1 para o nível de voo 050. Estabilizando o curso do localizador, gol 1812. 1812, complete a sinal e chame torre 118-95. 1895, obrigado. Gol 9074, da presente Verduna, desça para 2000 pés. Autorizado em MS, rei da pista 1-0, reporte estabilizado. Controle Salvador, bom dia, 1192. 1192, contato radar decolagem sobre a via Pouca para o nível de voo 370. Sobe via Pouca para o 370, 1192. 1192, chame o centro Recife na frequência 126.85, secundária 125.45. 126.85, secundária 12545, gol 1192, obrigado, bom dia. Localizador, gol 9074. Gol 9074, complete a final e chame Torre Salvador 118.95. 118.95, obrigado. Hotel 38 no meio, sua identificação, terça via, Bomed 1, para o nível de voo 050. Autorizado no meio, adicione identificação da presente está autorizado voar direto ITAP. Tupã 3816, desça para 2000 pés, ajuste 1014, voo Duna, autoridade LS, X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Então, 3896, complete a final, chame Torre Salvador, 118-295. 195, bom dia.